mundo já sabe. Mas a novidade é que todos os jeans da Cipdol estão em 10 vezes sem juros. Isso mesmo, 10 vezes sem juros. Calça jeans feminina, R$8,99 por mês. Calça jeans feminina e masculina 20, só R$9,90 mensais. E com 50% de desconto, você escolhe uma calça jeans da seleção de calças da Cipdol de marcas famosas. Se acentre, Pitol. Compre na loja ou no site pitol.com.br. Além de novidades, na Utilimax você encontra utensílios que facilitam a vida e organizam a sua cozinha. Este mês, super promoção de potes herméticos de vidro com vedação em silicone por apenas R$19,90. Eles são higiênicos, práticos, bonitos, resistentes, vão ao micro-ondas e lava-louças. Servem para guardar qualquer tipo de alimento. Tem vários tamanhos e estão com um precinho super especial na Utilimax. Só R$19,90. Faça uma visita e aproveite. Utilimax. Na Osvaldo Zandavalle, número 20. 3444-7707. Você sabia que o desempenho do seu carro depende dos pneus que você escolhe? Pneus de qualidade você encontra na Roda Brasil. Possui linha completa de pneus de passeio, agrícola, de carga e para motocicletas. Na Roda Brasil, além do menor preço, você ainda ganha a montagem na faixa. Uma equipe sempre pronta para garantir um atendimento diferenciado para você e o seu carro. Roda Brasil, no bairro São Cristóvão, próximo à IACC. Telefone 3442-0077. Roda Brasil, menor preço e ótimo desempenho. Alfana informa a hora certa. 10:09. Operação Preço de Fábrica Alfana. Jogo de cama casal em malha, R$39,90. Travesseiro Fibran, apenas R$9,90. Colcha casal Cortex com porta travesseiro, R$59,90. Toalhas para bordar de banho, R$9,90. Rosto, R$4,90. E lavabo, R$1,99 apenas. Atenção, atenção, mulheres de plantão. Aqui vai a informação. Sutiãs do Loren a R$25 apenas. E calcinhas a R$6,90. Alfana, há mais de 40 anos, oferecendo produtos de qualidade para sua casa e sua família. Rádio Aliança, 100% do povo. Do povo. Muito bem, estamos de volta na manhã da Rádio Aliança. Ótimo dia pra você, quarta-feira. Olha, eu preciso agora falar com o ouvinte pra você ligar pra cá e falar pra gente os números, os palpites da Mega Sena, tá? Pode ligar agora e participar aqui do palpite da Mega Sena. Mega Sena sempre com oferecimento da Lotérica Casa Grande. Olha, você que gosta de apostar, agora pode voltar a participar dos bolões da Lotérica Casa Grande. Bolão para a Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Loteca e Dupla Sena, liberados pela Caixa. Na Lotérica Casa Grande, você também encontra o título de capitalização da XCAP, com sorteios toda semana. Os aposentados podem fazer seu empréstimo facilitado direto na Lotérica Casa Grande. Faça suas operações bancárias com muito mais comodidade na Lotérica Casa Grande, na Doutor Maruri, no prédio da Imobiliária Casa Grande. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Maria Isolete dos Santos. Oi, Maria Isolete, como vai você? Tudo certo? Tudo. Que bom. E qual que é o teu palpite? É o 48. 48. É. Boa aposta, tá? Maria Isolete, boa sorte pra ti, tá bom? Eu posso participar das cartelas também? Claro, já vamos deixar registrado aqui. Então tá bom, muito obrigado. Obrigado, querido, ótimo dia. Valeu. Agora são 10:11 e no Resmini tem qualidade, bom atendimento e tem ofertas imperdíveis. Açúcar cristal 5 kg, 7,89. Homo multiação 1 kg, 7,95. Protetor solar Sandal fator 30.